Voo número 49, bom dia. Autorizado, Porto Seguro, nível 360. Decola da 10, curva direita, subida da Euledo, direto seguro. Transponder 5010, controle 120.80. Ok, aprovado por seguro, 360, decola da 10, direita da Euledo, seguro. Transponder 5010, controle 120.80. Número 49 correto, repassando para o pushback assinamento. Até lá. Passarendo 2223, pronto para o táxi, 53 COB, 620, Salvador. Passarendo 2223, decolado. Considere, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 2118, decimal, sim, ajuste na 019 no morro. Começo 19 no ajuste, Pátio Índia, ponto de espera 2952223. O meu Bravo Oscar autorizado para ser a próxima total. Meu Bravo Oscar, autorizado em direção na pista, repasse alinhado, pistão 1-7. Prodidono Gol 092. Ah, terminou de vir da formação, 1092? Afirmativo. Eu vou Itá até após Duna, 1092. Itá até após Duna, 1092. Itapi, Duna. Itapi, Duna, 092, obrigado. Sino 3, 0 grau, 08. Passaredo 2223, pronto no ponto de espera na 10. Passaredo 2223, autorizado para alinhar e manter pista 10. Alinho, matei 10, 2223. O meu Bravo Oscar decola aos 32, controle 1208, bumbum. 08, você vai ser o meu Bravo Oscar. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. O meu Bravo Oscar, contato da decolar super nível 380 via saída da EL. 380 via saída da EL, Romeu Bravo Oscar. Romeu, até o Juliette Serra, bom dia, pronto com a permanente. Tá, série do 2223, autorizado decolagem, pistão no 0.120 graus 08. Iniciando 2223. Se a água está sendo correta, finalmente táxi de decolagem, torre 118, décima 95, ajuste na 09, meu voo. Localizador, vamos 092. E a terra, bandido, prossiga. Hotel Juliette Serra, autorizado a acionar, chame táxi. Bom, no 759, tudo 0, chama táxi. Autorizado, chama táxi, no 759. 308, obrigado, bom dia, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, passarelo 2223, cruza 1400 pés na árvore elétrica. 2223, passarelo, bom dia, contato radar sua para nível 180 via Arboa. Libera a recepção. Cruzado. Obrigado. Localizador 0092. Bolo 092, complete a aproximação, chame torre 118-95, composto. 118-95, obrigado. Gol na 092, autorizado pouso, pistão na 021, 120 graus, 129. Pouso autorizado, 092. para Mosca, passando nível 160, chama o centro Recife, frequência 133.25, contém 25.10, boa viagem. 133.25.25.0, grato, Romeu para Mosca. Ataque segundo 1759, autonomia de 4 horas e 10, POB 171, altera Galeão. Autorizado direita via Índia, ponto de espera 1185, hoje 1109, mão voo. Ok, via Índia, ponto de espera 1759, bom dia, autorizado, Aliane, manter pista 1-0. Aliane, manter 1-0, 1759. Hotel Juliette Serra, está autorizado a decolagem da presente. Confirme decola da presente ou ingresso na pista? Está autorizado ingresso na pista 1-7, Hotel Juliette Serra, reporte para decolar. Na 092, solo aos 40, ao livre a pista, 1211. 211, gol no 092. Confirmador, gol no 092, livre na pista. Gol no 092, bom dia. Taxi via Alfa Juliette, portão 25. Bom dia, Alfa Juliette, portão 05092. Sim, pista 17, vento 1110 graus, 1119. Uma taxa. Gol 1759, autorizado decolagem, vento 1-0 graus, 1-1-9. Sobre decolagem na pista 1-0, 1759. Afirmo. Hotel Juliette Serra, decola os 42, controle 1208. 1-42, controle 1208, Hotel Juliette Serra. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, aproxima 500 pés, corredor axé. Controle autoriza mil pés, DCP, fala Manati. Autorizado, Hotel Juliette Serra. voo 1759, decola as 43, controle 1208, bom voo. Controle 1208, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, voo 1759, decolou na sua disposição. 1759, contato radar, decolar sua para nível 360, via saída da ELPO. Via saída da ELPO, 360 no 759. Pátio Índia, você espera a torre 1198, decimando a 25, ajuste no 099, bom voo. Pátio Índia, posso ver 1099, boa, 099, obrigado. Salvador, ground, azul, 273. April 3, position 03, Lima, request pushback and setup. Okay, with pushback and setup, come and ready for tank 202783. I will report 2783. Eco Vitória, estamos estimando 1025. Paciente, passou 2223. Voo no 759, vai necessitar manter a proa 220 por algumas milhas, cerca de 15 milhas para levar informações aqui na proa de Dael. Já ficaria conforme. Você conforme 20 milhas fora até o Julio Serra. Salvador, bom dia, voo 649, posso esperar dando zero final. Voo no 649, autorizado linha ainda pela pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Autorizado, linha decolada 1-0, voo no 649. Controle Salvador, voo no 759, cruzando o 080, solicita proa de Mótiva. Aguardo no 759. Ok, obrigado. Pelo 759, o centro solicita que mantenha a saída, ok? Ele já está ciente do desvio. Ciente, vai então manter o desvio e a saída no 759. Luna 759, voa essa prova por mais quantas milhas? Por mais de 25 a 30 milhas. É cerca de 25 milhas. Entendeu, amigo Fujão? Funcionamento de mala táxi 4234. Good job, leva táxi. Grata é o grato. Keep safe, keep on board. In the 3 hours, 1-0 means Alternate Serra Bravo, Mike Field. Abra, make sure there's some persons on board, and there is 6-8 people on board, and we're 3 hours, 1-0 minutes. That's approved by man April and Sex 3 in the holding point, call tower 118-995, altimeter passing 1019, good flight. 1019, clear passenger to India, aircall Salvadorca 118-95, good day. Carrego 2223, solicita nível final 160. Aguarde no passeio do 223. Frequência livre até o Juliette Serra. 759, passa nível 160, chega o centro Recife, frequência 133.25, até 25.10. 3325.2510, obrigado, autorizado no 160. 3325, afirmo? Opa, é o Gol no 759, vai então transferir para Recife 13325, alterando 2510, muito obrigado, ótima semana. Bom, informação foi para o Gol 1759. É passarinho 2223, agora sim, a formação é para o senhor, sul, mantém o nível 160. 160, gato, desculpa, interferência. Aeroporto 231, ataque atualizado via Pátio Índia, com fluxo espera 2118.95, ajuste 1019. Red for the call. Azul 2783, clear lineup and take off, runway 10, wind 110 degrees, 109. Clear lineup and take off, Azul 2783. Bom dia, prossiga. Bom dia a todos. No IEX-LE solicito autorização de remoto, parado aqui na remota 104, até o FIGER número 8 do Patinho. Autorizado, reporta ao término. Reportar ao término. Dois, dois, três. a 60 milhas oeste de Salvador, mantenha nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 1260 até 1288, boa viagem. 260-288, muito obrigado, bom trabalho a todos. Sul 2783, degola 54, controle 1208.com. Thank you, 120.8, have a good day. Sorry, bom dia, Azul 4834, ponto 0010, pronto. Azul 2783. Azul 2783, climb set level 180, Arbor Departure. 180, Arbor Departure, Azul 2783. Clear of restriction 3000 feet. Salvador Departure Control, Azul 2783, clear of the restriction, 3,000 feet. Azul 2783, maintain 3,000 feet. Roger, 3,000 feet, Azul 2783. Nós, nota nível 170, chama o centro Recife, frequência 133.25 até 125.10, boa viagem. 3325-2510, boa noite, 49, boa. Quatro, dois, três, quatro, autorizado, decolagem pistão na 0, vento 1110 graus, 1119. Isso é decolagem na 1-0, 4-2-3-4. Controle 120.80. 2080, vai chamar o 4234. Obrigado, bom dia. 180, Azul 2783. Thank you, sir. Controle Azul 4234, isolou um PC da PUCA. 4234, contato radar, grupo nível 350 via PUCA. 350 via PUCA, 4234. 4234. Acione 5022. 5022, acionado. Acionou 5022, transporta 5234. 4234. Juliette, bom dia, frequência livre. 3132, sua identificação, autorizado chegada a mar e dessa via para o nível 050. Estou time, estou no 09 de nosso radar. 50 no 09 dessa via, né? 3 a 2. Quantia azul 9169 para importador da Índia, Libra 250 para 160. 9169 da Azul, a sua identificação, autorizado chegada a morte, volte dessa via para 4.000 pés. Estou tirando na 09 de nós. Via 4.000 pés, 9169. Controle Salvador, papapá, mais filha de Romeu. É que o Juliette Romeu prossiga. Bom dia, o papapá, Mike Juliette Romeu, decolou de Serra Índia com Índio, destino Serra Índia com Índia, está com 2 a bordo, alocado 0115, vertical da BR-324-510, compra da rótula da Macaxi, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, mantenha 0115 acionado, vou direto rótula da Macaxi, com referências visuais, Mike Juliette Romeu. Permanente na sua escuta, Mike Juliette Romeu. Sul 4234, passa nível 160, chama para o centro Recife, frequência 126.85, altão 25.45, boa viagem. 2 metros 5, altão 25.45, obrigado, bom dia. Bom dia, sem identificação, autorizado chegada mais dessa via para o nível 060. Estou tímido no 019 de volta. 060 na marca, 019. Alecline 229, Sacadente, via, via. I'm on arrival, descend track level 060, KH1019. Good on the line. voo 2199, da presente voo ITAP. ITAP, 2199. Tem na alça, modo 1. Confirma na 22. Ativo, mantém a estar, vem a 3, 1, 2. Passa level 130, contact now receive center, frequency 1260 or 12880. Romeo Mike Sierra Golf autorizado, até Sierra November Mike Lima, via rota do plano de voo, nível 090. Decola da 17, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 5024, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Metido no ar, prossegue direto para o próximo destino, por gentileza. O possível coordenar a saída bloco de 1 alto. Salvador, você pode controlar as outras 783. South 83, Flight Level 1850. Correction 180. Contact now, receive center, frequency 1260 or 12880. Roger, I'll call with the center 126.0 if I need it. 128.8, have a good day, sir. Chanel 3102, deixa para 2000, pé, estou o time, estou no 09, forma do localizador. Chanel 3102. 3019, reportando a sua cidade. Abaixa a X-Tech, pede CMSL para comando na máquina de campo. 2001, confirma o próximo destino? Próximo destino é Curitiba. Deixa para 3000 pés, 9169. 3-1, poder descanar. O gol 2199, deixa para 4010. 4019, 2199. Mike Sierra Golf na escuta. Autorização, destino Sierra November, Mike Lima, no Pátio da Mata, com o filho de Alberto. Sierra Golf para acionamento e táxi, chama a torre 118, decimal 95, meu louco. 1809. Os 304 para identificação, autorizado via chegada a Bonf, desça para nível 080. Hoje está o time, no 0 e 19, vídeo lateral. Desça 080 na Bonf. 1169, autorização para espaçamento, curva à direita, para o 205, limitado localizador. 9169. Protetoração 205, iniciado no localizador, a 9169. Superante Belo Horizonte com 360 para nosso topo. Formação Índia, autorizado com fins, conforme rota do plano, nível 360. Saída Arbor, transição Elefa, decola da pista 10, primeira curva direita. Aciona 5043, controle 120, decimal 8. Cuidado agora com 360, Arbor, saída, transição Elefa, decola da 10, com curva direita, acena transponder 5043, controle 208. Gol 1095, planejamento correto, reporte para o pushback e acionamento. Reporta neto, pushback, acionamento, certo? 1969, curva à esquerda, proa 150. Nesta proa autorizada em circuito localizador, azul 9169. Ok, 50 para o localizador, autorizado, 1169. Canal 3-2 no localizador? Localizador. Completa a continuação, chave sua. 118-95, bom pouso. 118-95, bota. Sou Salvador, bom dia, 63-12-2, estabilizado direto, 1-0. Canal 63-12-2, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, time 1-0-1-9. 19 aguardando, 63-12-2. Para 3 mil pés. 3 mil, 2101, na reduz a velocidade para 2101 abaixo. 2-1-0, 2-1-0-1. O Xanem 3-1-2 avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 0-9, 0 graus, 1-1-2. Livre pouso, 1-0, 1-3-1-2. Transmissão CN0125, mantenha 1.500 pés, curto, falou Itapuã, ajusta o time, tona 09. Tráfico Salvador, bom dia, Azul 2796, centro de formação Índia. Bom curto. 2-4-5. O 2199, desça para 2.000 pés, informe no localizador, ajuste o 0019. Gol 2199. 2,179, 2,199. Track line 229, descent to 3,000 feet, plan 81019. 3,000 feet, 1019, 0,99. 0,99. 0,99. 0, via Golf 677, decola da 90 com fio quântico da esquerda e o transponder 0271, autorização 208, azul 2796. Azul 2796, procedimento correto no parte 3, reporte para o pushback acionamento. Sete, azul 2796. Viva! Para Curitiba 380. Ponte. Operação para sequenciamento, curva à esquerda, proa 005, em estado localizador. Esquerda 005, limite ao lote 2101. Isso para 4.010, 2101. Para 4.019, 2101. Altímetro no 019, livre pouso, pistão no 0. Livre pouso para o azul 9169. Bom dia, 2199, final da 10. Por 2199, continua a aproximação, aguarda na pista livre. Altímetro no 019, tráfego à frente, aproximadamente 1 milha da cabeceira para pouso. 19, aguardando 2199. Reduz a velocidade para 180 mais. Reduz 180, 2101. Reduz 59, bom dia, sua identificação. Autorizado chegada 11, dessa via para nível 050, estou tímido na 099, vigilante. Isso para 500 pés, até o Juliette Serra, ajusta o time pela 09. Estou 09, Juliette Serra. Azul, 9, ano mesmo. Zona 01, curva à direita, proa 060. Nessa proa, autorizado interceptar o localizador. Direita 060, autorizado o localizador, 2101. 900 graus, 129. Pouso na 10, vou 219 graus. Descent to 2,000 feet, QNH-1019, report to localized ground. Okay, down to 2,000 feet, QNH-1019, and we'll report established on the localizer for American 229. próximo, reduza a velocidade para 2109. 2104, 3304. Localizador, 2101. Fecha, aguarda a transferência de comunicações, deixa para 3000 pés, 2101. 3000, 2101. Localizador, 2199, não passa. Reporte antes da Juliette. Do tráfego, vai retornar e você espera curva direita do farol de Itapuã. Passo 2796, no pátio 3, autorizado que estiver estacionamento, reporte táxi. Autorizado, 2796, azul 2796. 2796, continue a posição, Riley Lane Clewis, QNH1019. Welcome to you, and QNH1019 for American 229. Reduza para 809, tá? 3304. Reduzindo. O centro solicita informações, qual seria a sua rota para Curitiba? Estimativo, a rota Up Azulo 10, inicialmente, até a posição Pompave, Papai Uniforme, Bravo Alfa Vitor. Após a Pesulo 16, até a posição Mike Uniforme, Kilo Delta Índia. A Pesulo 34, até Confins, Charlie November Fox. A Pesulo 21, até Sorocaba, Sierra Charlie Bravo. Depois, Upper Alpha 310. Gente, grato pela informação. Matheus 304, Vitor Santana para sequenciamento, mantenha presente o Crowley, limitado pelo localizador, Matheus 304. Mantenha Crowley, limite ao lado. Landers, 229, 120 degrees, 139. Still land on runway 10 for American 229. Corre, autoriza o cruzamento do eixo 990, retaguarda do tráfego no final, até a Juliette Serra. Afirma, agilizando até a Juliette Serra, reporte ligando o eixo. Quem agilizando até a Juliette Serra? Senador, na posição minha para chamar o 2199. 2199, será informado em freio? Estacionamento Gol 1095, portão. Amigo, confirme o portão 5? Afirmativo. 1095, 5, aguarde. Aguarda. Gente, aguardar a autorização de decolagem para formar o Maxi Agulho. Fazer 27 9000, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1, índio até o ponto de espera. No ponto de espera.